Gentlemen, com vocês, DJ Junior, o eletrizante do Pará. Já tô na área. A pressão vai começar. Vai, eletrizante. Bora botar pra aquecer, meu irmão, bora. Bora começar a aquecer com a nossa domingueira. Croco Hobby dessa feita. E a partir de agora o negócio vai doidar. Agora, DJ Júnior. Vamos lá. Tá na hora de esquentar. 3, 2, 3, 2, 1, já. Vamos começar mais ou menos assim. Edson Inigualável Produções. Bota na pressão, bota na pressão. Bora eletrizante, bota, bota na pressão. Bora eletrizante, bota na pressão. Bora aí doidar, bora aí doidar, bora aí doidar. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando. Bora, deu lanches! Vai bebendo e vai fumando. Vai fumando, vai bebendo, vai bebendo. Vai fumando, vai fumando e vai bebendo. Fumando e bebendo. Bebendo e fumando. Fumando e bebendo. Bebendo e fumando. Fumando e bebendo. Bebendo e fumando. Fumando e bebendo. Bora aí, doida! Bora aí, doida! Bebendo e fumando. Fumando. Aquecendo tudo nesse pompilho agora, meu irmão! Você vai sentar por cima. Leandro Céu, soluções e celulares junto com o mascote. Toma, não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. Tapinha na botanca. Bora, Leandro Céu! Bora, mascote. Relógio, garoto. Tapinha na botanca. Ela balança e hoje chama de malandra. Ela vai se apaixonar. Vai, vai, vai! Agora. Agora vai sentar. Avinha do Popo Grande, quantos anos você tem? Avinha do Popo Grande, quantos anos você tem? Avinha do Popo Grande, quantos anos? Pra ir doidar! Eita novinha, tu tá rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. Alô, Rafinha, alô, Azinho, bora ver, bora ver. Alô, mochila! Alô, mochila, dá um cheio com o Crocobicho aqui. Só se for agora, alô, mochila! Vai começar, vai começar, vai começar! Bora o Astro Leão! Você, o Frank, tá aí com a gente! Bruninho da equipe TF! Bora, farinha! Bora e doidar, minha TF, bora! Vai começar a sequência da sarrada, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, apaga a luz. Isso deixa no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo. Apaga a luz. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo, deixa a luz. Apaga a luz. Deixa no escurinho, deixa a luz. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo. Cadê a torcida do Clube do Remo aí? Deixa tudo. Que tá feliz da vida? Ganhamos um papão. Botamos um papão numa panela de pressão hoje, velho. Cadê a torcida do Clube do Remo aí? Bota a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. A torcida do Leão, bate na palma, bate na palma. Deixa no escurinho, deixa no escurinho. Deixa no escurinho, deixa tudo no escurinho. Mas eu quero saber de uma coisa. Tem alguém do Paysandu aí? Cadê a torcida do Papão? Só a torcida do Papão. Joga a mãozinha pra cima. Joga, joga, joga. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho. Acende! Bora endoidar! Bora endoidar! É o Robin na parada, meu irmão! Eu vou deixar você partir pra nunca mais. Giovana, do Frigorífico Santa Cruz e a galera da cabanagem. Jeová, bora Jeová. Me fez sofrer, me fez sofrer. E o quê? Cúpula do Hobby, família Léo Lanches com a gente. Nosso menino da vila, bota pra cima. Bora no batidão eletrizante, bora, bora, bora no caqueado, bora, bora, bora. Hoje eu vou dar-lhe a laçada, laçada, laçada, laçada, laçada. Hoje eu vou dar-lhe a laçada, laçada. A laçada que ficou pra história das aparelhagens. Porque o Rob é só pressão, só pressão, só pressão. Porque o Rob é só pressão, só pressão, só pressão. Porque o Rob é só pressão, só pressão, só pressão. Porque o Rob é só pressão, só pressão, só pressão. Vai! O Rob é só pressão. Vai no caqueado, vai no caqueado, vai fazendo caqueado. 3, 2, 1, já! Bora, meu hobby! Bora, meu hobby! Alô, Belly! Alô, seu moço! Eu moço, eu venho de longe. 3, 2, 3, 2, 1, já! E quem tá solteira? Só quem tá solteira vai descer até o chão, até o chão, até o chão, até o chão, até o chão, até o chão, até o chão, até o chão, chão, chão, chão, chão. Alô, Melody! Rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão. Bora endoidar! Bora, Juninho! Amor, eu sei que eu falhei bem. Amor, eu sei que te magoei bem. Mas vamos tentar conversar, tentar conversar, tentar nos reconciliar. DJ Renatinho Mix e a sua primeira dama tá aqui com a gente. Tá curtindo, tá o Rob? É nóis! Sente, se tu ainda me amas, amas, amas, se tu ainda me amas, eu só te peço, só mais, só mais, só mais uma chance, só mais uma chance, eu só te peço. Só mais uma chance, só mais uma chance. Ah, os moleque é vilão, já botei no 14. Vem! Agora é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão. Agora é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão. Júnior Santorini. Carai! Aqui não é no 12, aqui é no 14. No 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14. E a galera tá aí, tá? E a galera do Chupitel bate na palma da mão. E a galera do Chupitel bate na palma da mão. E a galera do Chupitel bate na palma da mão. E a galera do Chupitel. Só a galera do Chupitel. Do Chupitel bate na palma da mão. E a galera do Chupitel bate na palma da mão. E a galera. É Chupitel, Chupitel, Chupitel. Bate na palma da mão. E a galera. É Chupitel. Tereu, tereu, tereu. É Chupitel. É Chupitel, é Chupitel, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, é Chupitel, tereu, é Chupitel, é Chupitel, é Chupitel, é Chupitel, é Chupitel. O bagulho já tá doido e eu vou te passar a fita. O bagulho já tá doido e eu vou te passar a fita. Eu vou te passar a fita, eu vou te passar a fita. Bora, menino! A fita. Você é o Ricardo Pressão que tá aqui com a gente, hein, garoto? É Chupipiriquita, é Chupipiriquita. Tá no show, tá no hobby. Amor não inventou palavras pra expressar esse momento. Anjos aplaudem o nosso amor, nossa felicidade, nossa alegria. Até Deus sorriu pra nós, nuvens. transformaram nossa imagem no céu, no céu. Coração explode pela boca e a nossa voz fica rouca de tanto gritar de amor, de tanto gritar de amor. O nosso amor é lindo, o nosso amor é lindo. É Paulinho! Tudo tranquilo, garota? Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Nos chama loucos, porque contamos estrelas no céu. Nos chama loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração. Quem é bandida vai fazer o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. E aí? Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. A bandida tá te olhando, ela tá interessada. Só porque tu é DJ e tá tocando só as balas. Ei, bandida, sossegue essa periquita. Ei, e aí, pupino? Tá periquita, pode ver um DJ que já quer entrar na fita. Não pode ver um DJ que já quer entrar na fita. O bolo do caqueado, o caqueado do meu hobby. O bolo do caqueado da turma Juninho. 3, 2, 1, vai, vai! Ei, DJ, pode soltar a batida, pode soltar a batida. Agora, o bagulho tá louco. Meu parceiro Mascote, tá pronto, meu parceiro Jeová, Letícia Tavares, DJ, e aí, Zacinho? Toma sua pizza, toma sua pizza, toma sua pizza, toma sua pizza, toma sua pizza, toma sua pizza, toma sua pizza, toma sua pizza, toma sua pizza. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Desculpe outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Não vai. O DJ Renatinho Mix tá aqui com a gente. E a primeira dama, tá só de boa. Me desculpe por você sofrer. Eu errei. Te machuquei, te fiz chorar. Meu bem, eu fui o covarde. Te deixei só, eu não pensei. Agora estou sem nada. Perdoe, amor, amo você, tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo demais, nossa história é linda. E a gente vai na mana. Desse jeito aqui, bombeiro! Sendo Bibirina. Sim, Bibirina. É noite. Um abraço pra você, meu irmão. Deus, e agora, eu quero ver só as mulheres cantar agora aí, ó. Eu e ela. O Marlon Pepe. E aí, Pepe? A nossa cúpula Robson. Lucas, o seu Ariel, a Jô, a mãe da Jô, Paulino, cachorrinho, bora Cíntia! Tá aqui no show, tá no hobby. Bora o Astro Leão, você é a primeira dama. Bruninha, a primeira dama. Faltou só o Frank, a primeira dama agora. É Farinha! Nossa equipe deve, tá aqui com a gente, tá no hobby. E é o show do Ruby! Hoje me sinto tão só, depois daquela briga. Loro Bazuca, o seu Thiaguinho dos Garotos do Red já tá aqui com a gente. Ah, você estaria aqui. Já tá no espetacular. Espetacular! Eu consigo entender. Se não me toca, é porque não me quer. Fortíssimo Thiaguinho. E aí, Thiaguinho? E aí, Loro Bazuca? Thiaguinho Tormento. Um abraço pra você. Disse Yasmin. Um abraço do Performático. Assim eu nunca entendi. Eu choro. Eu vou revelar um segredo que eu não contei pra ninguém, mas vou contar pra você. Se prometer não ir. Bora, Pupino! Já faz um tempo que eu me Formático. Na cama ou na lama, Yu-Gi-Oh! Eu respiro você em qualquer lugar. Caraca, eu só faço besteira pra te. Olha o engraçado, olha. Se o bicho pegar pra você, pega pra mim também. Eu tiro a roupa do meu corpo, o bagulho é doido. Eu vou pra lua. Deixa na batida, na batida, Marino. Eu sou maluco. O texto do batidão, o texto do batidão. E a gente vai. Não sou mais sua, muito simples. Agora tu faz assim, ó. Só fazer depois. Um mais um dá dois. Menos você, sou eu. Vou viver o meu amor sozinha. Um mais um dá dois. Menos você, sou eu. Vou viver o meu amor. Sei que sua não sou. Olha quem tá com a gente, Adriele Moraes, a mulher do chapéu, meu irmão. Banda Puro Desejo. É de engraçada. DJ, a nova onda. É a famosa Adriele. Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Mas eu quero ver só as mulheres sinceras que nunca traíram cantar aí, ó. O Chip 2018 aí! Pensou que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor, que eu ia pedir pra voltar. Ah, que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor, que eu ia pedir pra voltar. Olha, me dois! Detona, detona, Juninho! Nosso empresário Igor Neves, um abraço pra você, meu irmão. Ele esteve com a gente no Una ontem. Meu parceiro Ricardo Bressão, ele, o Miri, a nossa cúpula. Valeu, maninho. Pepe, Marlon, bora, Pepa. Eu sempre relembro os dias. Meu parceiro Beto dá valor. passamos juntos. Vem o Wallace. Bora, Wallace. Marcou. Esse Wallace tem história, meu irmão. O tempo passou. E Beto? Mas não conseguiu apagar. Amanhã, segunda-feira, a gente vai no palácio, viu, Beto? Você está grávida. Daquele jeito que tu sabe. Me diz como vou te esquecer. Tida Cardoso! Pra sempre vou te amar. Quero tomate ao lado. Preciso te Stephanie Lopes. Contar. Isto é amor demais. E a Vanessa? Amor pra recordar. Tá solteira ela. Olha, Edu! 07. Tu sabe! Eu sei que não. Nossa história de amor, eu sei. Hey, não acabou. Eu sei que sem querer magoei você. Você chorou, fui eu. Eu não escuto. Meu parceiro Cacaia. O meu corpo. Um abraço pra você, meu irmão. Olha o perigo. Não pude imaginar que pudesse amar alguém tanto assim. Fiquei com medo e fugi. Mas Robocop. Eu sei. Tranquilo, garoto. Amo de verdade. Robocop GDK aqui com a gente. É você. Grande Robocop. Você quer levar a guarda, meu irmão? Ultrapassou limites. Fiquei até comigo. Pra não te perder. Porque eu te amo. Minha alma gêmea. O meu parceiro Adriano. O Arley Correia. O Felipe Drago, o empresário Bob. O da coxinha do Bob. Um abraço pra você, meu irmão. Banda 007. Eu sei que não. Meu parceiro Adriano Arley, o Correria tá aí comigo, o Felipe Dragon, o empresário Bob da coxinha do Bob. Eu li igual o Chaves agora. Eu sei que sem querer magoei você. Meu parceiro Deca do Barão. E aí, Deca? Mas pra quem tá apaixonado, como é que é, Pombino? Parece que você saiu de um sonho. Você parece. Você parece até real. Chegou com essa carinha de anjo. Pra defender meu coração do mal. Da solidão. Meu herói que chegou pra me salvar. Está aqui com a gente, meu grande amigo Marcelo Araújo. Uma das melhores fotos das aparelhagens. Tá aqui comigo, agora Marcelo não me abandona hoje, viu? Meu parceiro Fábio Bob, meu parceiro Eric, o Preto Rino, o Paulinho Saudade, Regina Empresária. Volta o filme. Toda a galera reunida hoje com a gente, valeu! Marcante, o meu parceiro Joãozinho Douro Negro. E aí, Chuchu? É tão forte o sentimento que tenho. O meu parceiro Yeyei. E a nossa empresa Cinco Jaburani também. Você é dona do... Rapaz, olha quem se encontrou ali. O Joãozinho e o Pompilho agora de testa. Calma, tigre. Você parece criança. Meu parceiro Milo, ele tá comigo ao lado também. Eu vou fora, a vida continua. Galera do Magnífico do Negro. Não esqueça. Alessandra, Jennifer. Quando você menos esperar. Onde o mano estiver, a minha voz vai estar. Ó, oh, minhas louras. Ô, sinal, Alessandra Musa. Ela tá na área. Eu tenho sorte. A Musa do Negro. Você, eu tenho sorte de amar você. Você é puro como o ar que eu preciso pra. O que, que tu é, minha filha? Minha vida, meu amor. Eu tenho sorte, você chegou. Você é o presente que Deus me deu. Te amo tanto, anjo meu. Tu deixou o Xuxa daquela base, homem. Mega Robson, a emoção que faz você dançar. E a gente vai no Sorte Melhor, já já tem Crocodilo. Enquanto isso, o performático e o Juninho vão detonando aqui no Bombeiro. Detona, Juninho! Essas louras vão dar trabalho hoje. Jennifer, até eu quero bater uma foto com a Alessandra agora. All your bass are belong to us. Are you ready? DJ Jefferson. Are you ready? E o Gordinho. Are you ready? É tu, Majunino! O bando caqueado do meu hobby caqueado! Bando caqueado! O bando caqueado! O bando caqueado do lançado caqueado! Meu parceiro Jeová, Raquel Letícia, olha Zezinho! O meu parceiro Céu da GDG! Vou estar lançando em breve, você não vai querer. Ah, tu sabe, né? Essa casa vai te encantar. As melhores bandas pra você dançar. Atendimento sempre especial. Um abraço pra você do Performático. Começar, é pra começar, é! Começar. É pra começar, é! Começar, alô, Juninho! Começar, então bora começar, maninho! Explode, Marcelino! O Maurinho, o cachorrinho tá comigo. Bora, Maurinho. Bora, detona, sacode. Pra cima, vai. Como é que é, Juninho? O caqueado. O caqueado. O caqueado, o caqueado, o caqueado, o caqueado, o caqueado. Então começa, maninho. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Vai começar, Marcelino! Do jeito que a gente faz! Vai começar, 3, 2, 1, já! E quem é do hobby vai cantar bem alto! Canta, canta, canta pra mim! beijo que você me deu. Momentos inesquecíveis que passamos, você chegou! Você ganhou meu coração e me deixou na solidão. Não quero ficar sozinho. Bora, Edu. Sem você. Bora, Robocop. Paixão, amor, vem comigo. Hoje eu vou sair, quero me divertir. DJ David, no... ele tá comigo ao lado também. Quero ficar com você. Que é do Rob, canta aí. O novo Mega Robson, você vai se apaixonar. É o Mega Robson, é o show, meu amor. Esse é o Billy, é? É o som, manda pronto para digital. No novo Mega Robson. Meu grande amigo particular, DJ Billy. Na... E aí, Billy? Mega Robson. Por onde tu anda, ligaçado? É o fenômeno. Bora, eletrizante, bora, bora aí, doida. Bora, eletrizante, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa no escurinho, deixa no escurinho. E bora começar a endoidar agora! Eletrizante, bota pra endoidar. Eletrizante, bota pra endoidar. Eletrizante, bota pra endoidar. Bora, Marcelo! Eletrizante, bota pra endoidar. Eletrizante, bota pra endoidar. Eletrizante, bota pra endoidar. Bora endoidar! Bora endoidar! Bora endoidar! Bora endoidar! Bora endoidar! Bora endoidar! Bora endoidar! Bora endoidar! 3, 2, 3, 2, 1, vai! Ô novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o piro da gente. Que no ele... A pressão do porte médio! Que na favela, pra sentar, pra sentar, pra sentar no pão. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pão. Vai sentar, vai sentar. Pra sentar no pão. Alô, Melri! DJ Lohan que tá tocando. Então tu pega o telefone, desbloqueia a tela. Vai no seu contato e procura o número dela. Pra ligar pra ela. Pra ligar pra ela. Bora endoidar. Eu quero endoidar, eu quero endoidar. Deixa no escurinho, produção, deixa, deixa, deixa, deixa. Agora tu começa a apontar pra aquela tua amiga que só coça pra ladrão. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Que hoje elas tão pro crime, que hoje elas tão pro crime, que hoje elas tão pro crime. Aponta pra aquela tua amiga bandida. Que hoje elas tão... Aponta pra ela, aponta. Elas tão pro... Aquela tua amiga que só coça pra ladrão, meu irmão. Aponta pra ela, aponta, vai. Crime que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão. E que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão. E não para de doidar, não, velho. Coça pros ladrão. Já! Já por aqui, Jojo! Olho no Marley! A minha problemática já por aqui do amigo do Robin! Moreno Marley? Foi o fogo que... Isso é fantasma, mano! Não era tu! Não era tu que era bandida! Não era tu que era bandida! Não era tu que era bandida! Não era tu que era bandida! Não era... O baile já tá na área, meu irmão! Eita! Meu parceiro Marcelo! Fotógrafo Marcelo tá por ali, meu Deus! Esse cara tem moral! Não me abandona hoje, viu, Marcelo? Bora dar-lhe laçada também, velho! Hoje eu vou dar-lhe a laçada, laçada, laçada, laçada, laçada. Joga o bracinho pra cima e começa a laçar tudo! Laçada, laçada, laçada, laçada, laçada, laçada. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que dá uma raça? Que tiro foi esse? Isso na TV. Agora. É cocada boa, não é? É cocada boa. Meu irmão. É cocada boa, não é? Hoje os nossos três divulgadores são na área. Assino, Rafinho e Marley. Bora que tá no 18 que até parou. Agora é no 18, é no 18, é no 18, é no 18. Faz a vinheta, tem crocodilo. 18, é no 18, é no 18, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai. Deixa no batidão, deixa no batidão. Vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Deixa o batidão. E vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. O meu parceiro Jeová Rodrigo, de São Domingos do Cabinho. 3, 2, 1, não para. E rapaz? Será? Alô, Belly! Só porque o som tá assim hoje? É? Teu moço, eu venho de longe. Bora fazer o seguinte: os DJs ainda não chegaram do crocodilo. Então, performático. Bora e doidar, bora! Olha pra cima, meu irmão! É Croco Robin! E bota na pressão! pira quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, tira, tira, tira, tira, tira. Agora bota, tira, bota, bota, bota, tira, bota. É pra tirar, bota. Vamos começar de novo. Agora bota, tira, bota, tira, bota, tira, bota, tira, bota, bota, bota, bota. Não para, bota, bota, bota, bota. Alô, minha produção! Joga tudo pra direita, esquerda, direita. Agora deixa tudo no escurinho. Apaga tudo. Mas espera aí. Hoje o Remo ganhou. Eu quero ver a torcida do Remo cantar bem alto aí, ó! Mas quem é do Paysandu, canta aí! É pra cima, Juninho! Cadê o batata, hein? Águia sobrevoa. Prenderam esse cara, foi. Bora, Bruninho! Bora, Farina, bora, Frank, tamo junto! A nossa TF! Aqui no show! Espera-se o Juninho, chegando com o Betinho e o Josimar. É, e meu coração é super forte. Bora, Yasmin! Bora, Lini! As mulheres digitais! Espera-se o Juninho, chegando com o Betinho e o Josimar. DJ Nene, no pancadão, dão, dão. Só vim me desculpar, eu não vou demorar. Não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá. Você vai me odiar, mas eu vim te contar que faz um tempo. Eu quero ver suas mulheres sinceras aí. Sua família é tão bonita. Eu nunca tive isso na vida e se eu continuo. Rafael Ingrid, eu sei. Das poderosas, olha Ingrid. Que te ama de verdade e a culpa foi minha. Meu parceiro Elias. A responsabilidade eu. Eu quero ver as mulheres sinceras. Quero atrapalhar. Que nunca foram amante cantar bem alto aí. Amante nunca vai casar. E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade. Amante não vai ser fiel. E agora? Amante não usa aliança e pé. Aí você escolhe a melhor roupa. Alô, Jojo. Aí você arruma o seu cabelo. A gente lembrou de ti no Una ontem. E sai com aquela sua amiga louca. Diz que o bom da vida é ser solteiro. Sabe por quê? E disse adiantou alguma coisa. Procurar alívio passageiro. Tita Cardoso, Stephanie Lopes. Quatro, cinco bocas. Bora, Ingrid. Com beijos que não tem gosto de beijo. Bora, Rafinha. Aí lembrou de mim, não. Não é tu, rapaz, é outra. Jeito. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Pode cantar, pode cantar. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Sabe se alguém perdeu. Canta aí! Que você tanto espera. Aí você se lembra. mostra que a gente se completa e vai voltar. Meu parceiro Fábio Góes. Por um pouco esperta. Ó, Fábio Góes. Feito que você tanto espera. Mulher que sofreu por amor um dia, ela deu a volta por cima e não quer mais ele. Agora, exagerado, sim. Sou mais você que Letícia Tavares. Sobrevivo. Alessandra, Jennifer, alguns abraços. As minhas louras estão comigo ao lado hoje. E a Morena, que eu não sei o nome dela ainda. O meu assunto, Adriele, que não muda. Mas essa não é a famosa Adriele, não. Ajuda, loucura, tortura. E que se dane a minha. Se eu mudei, você não viu. Eu só queria ter você por perto. Mas você sumiu. É tipo um vício. Faz o seguinte, então. E mais pura. E agora... Eu quero ver só as minhas mulheres solteiras cantar bem alto agora. A culpa é sua por ter esse sorriso. Só as solteiras agora, vai. Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele. Tá valendo agora. Só isso. Não fiz. Eu tô entrando no. Parece um coral, né, Gino? Sem você a vida não continua. Bora, Jeová. Não fiz a cama. Só não vale chorar, viu, engraçado? Você, ninguém entende o que eu tô passando. Quem é você? Bora, Jefferson Potter. Conheço mais. O que que aconteceu contigo, Potter? Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Nós estamos separados. Eita! Mas nos prometemos respeito. Só não vale chorar agora, viu? Você não procura namorar. Viu, Fritos? E eu farei do mesmo jeito. No fundo, aqui bem no fundo, ainda existe amor em nós. Olha, Naná. Amor, estamos chateados. Naná do Pop. Pedimos tempo como cura nessa nossa indecisão. E o quê? Nesse jogo de quem procura. No fundo, é que bem no fundo, ainda existe orgulho em nós. Eu quero ver todo mundo cantar! Quando o vidro embaçar. Quando o sol se esconder. Meu parceiro DJ David. Você para pra entender. Lá no Pop, saudade você, DJ Vini. Sempre e toda a galera aí, ó. Um bobo apaixonado. Se é pra viver um grande amor, sei que é preciso. É pra pagodear. Cultivar. É. Hoje aprendi com o que passou. Que cara detalhe. Olha a produção, meu Fagner. Acende a luz pra ele, por favor, aí. Atento, meu amor. Quem ama tem que reparar. Ver em você o que mudou. E se é preciso eu. Agora, meu filho! Ouvir seu silêncio de mulher. Ver os sinais que você dá. Falou, tonelada! Discreta! Só te digo uma coisa. Bate o pé. Mexe os cabos. Pronto, viu? Sem parar. Pinto mais unhas de cabelo. Quem sabe vai cantar, canta aí! Olhando pro nada. Perdão, amor, se livre tempo demais. Deixei uma porção de coisas pra trás. Errei em só olhar pra mim. Meu bem, nunca tive assim. Nem só de amor se vive uma relação. Cada detalhe que perdi foi um grão. Alô, meu fotógrafo Marcelo, cadê você daqui, Marcelo? Todo mundo bate foto nessa. Já menos o Marcelo. Ouvi. Ei, Marcelo! Tudo é perceber. Peraí, peraí, bora assim! Bora, meu mascote! Eu gosto assim, hein? Meu parceiro Louro do Croco! E sua esposa estão na área! Bora, Binho! E agora? Você sempre quis alguém que pudesse te fazer feliz. E esse alguém sou eu. Precisa, precisa saber. E agora, pra te completar, Marcelo do Carro Som. E aí, Marcelo, primeira dama, tá só de boa. Bora, meu bochecha, bora, Jojo. Bora, Aniel, bora, Aniel. Vigiana, Potter, a Jô, Paulinho Cachorrinho. Preciso te dizer. É Cíntia, bora cantar, bora. Quero você. Prefere o romance escondido. O meu parceiro Gaspar. Comigo, Gaspar da Cabanagem tá com a gente. Eu que sou culpado. Meu parceiro Fabrício. Agindo. Sua primeira dama, Adria. Se escondido, sai na mão. E meu parceiro Anderson tá comigo aqui também. É que tem. Bora tocar então a música mais tocada nas rádios. Pagodão. Dali DJ Júnior. Pote. E a mesa. Eu sinto a cama com o meu coração, diga Sara. Pra um ver você chorar, roupas no sofá, sem motivo. Lá vai nós de novo, já finitão. E eu? Quando eu perguntei pra onde é que eu ia, desacreditei. Olha onde o Moreno Marley já tá. Tão fria e me ouvia, só dizia vai. E que já não dava mais. Como não, se é separação, e onde é o trovão? Alô, Fagner, seja aí. Se é quando a chuva vem. Hoje eu saí sem me despedir, só porque eu achei que estava tudo bem. Não me leve a mal, brigas de casal, como as nossas todo mundo tem. Se é pra te esquecer, como eu vou viver, se eu só tenho você e mais ninguém. Não tenho nada além de amor. É conta a música. Mas deixe flores se quiser ficar. Desacreditei, foi tão fria e me ouvia só dizer. É o Patrés que vai começar aí, é. Ai, e que já não dava mais. Como não, se é separação, de onde é o trovão que anuncia quando a chuva vem? Hoje eu saí sem me despedir, só porque eu achei que estava tudo bem. Não me leve a mal, brigas de casal, como as nossas todo mundo tem. Se é pra te esquecer, como eu vou viver, se eu só tenho você e mais ninguém. Não tenho nada além de amor pra te dar. Que bacana. Mas trouxe flores pra ficar. Já tá aquela aí, já, mano. Aquela. Se é separação, de onde é o trovão que anuncia quando a chuva vem? Hoje eu saí sem me despedir, só porque eu achei que estava tudo bem. Não me leve a mal, brigas de casa. Eu gosto dessa aqui, Júnior. Mas todo mundo tem. Dali DJ Júnior! Quer ser minha namorada? É igual da música. Dividir um sonho novo, de aliança e de mãos dadas. Vou te perguntar de... Escuta aí agora, olha. Quer ser minha namorada? De rolé pela cidade, ou num beijo de pipoca, vivendo, vendo até a sessão da tarde. Eu tenho sonhos e em todos os meus planos tem você e eu. Algo mudou em mim depois daquele beijo que me deu. Rapaz, cadê o Marlon agora, hein? Me sinto adolescente quando você chega mais perto de mim. Nunca me senti. Alô, Fagner, seja aí. E vou até o fim. Então bota, bota. Põe a sua mão na minha. Acho que essa vez é pra valer. Já pensou no dia Chagas. Um abraço pra você, viu, Vitória. E aí, Karina? Nós dois dormindo de Bora de marquete, vai, vai! Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria. Bora, Ju! E aí, Carlinha? Mais brimas comigo na área. Danado, nós estamos lado a lado, no fã-clube os empolgados da nave do som. Estou angustiado de vê-la a meu lado, junto com os empolgados, com o outro no salão. Dançando com emoção, uma linda canção. Por nada. Aquela que marcou a nossa relação. Me dói a consciência de ver a consequência de não ter. Parece ovo de codorna. Porque simplesmente foi inconsequente na sua decisão. Eu só acho que eu vou aprender a dançar agora. Tem um amor que passeia na noite, que dorme e desperta meus sonhos. É tão próximo que vai. Essa o mascote gosta, né, mascote? Tenho amor. Bora, meu grande amigo Ciro da TJ. Talvez que inunda e alegra meu ser. Ao lado do Bezerra. De mim esqueço de ti. Bora, Ciro, acabou aqui, eu vou lá contigo, viu? Sem mais viver. Ô, Leandro! Tenho minha vida um amor. Lendo o céu. Porque eu não Leno. Esqueça que me faz viver. Nego na TJ. Tudo minha vida. Vem com gente. Toda tua alma e assim vou seguir. Cadê o Diego cantando vídeo hoje, hein? O meu parceiro Bezerra. Teu coração. O mais zeca do Diego, hein? Peço um beijo cheio. Olha ali, ó. Meu Deus, eu não sabia que o amor. Homem que até rasgou dinheiro hoje. Saudade já. Após a vinheta de crocodilo. Meu coração, quero ouvir sua voz. Amor que não ama se perde. Sem ter você, não existo, eu sou transparente. Tenho amor, disfarçado de nuvens que... Edson, Inigualável Produções. Novo Mega Robson. A aparelhagem mais querida da Terra Firme.